Embora a solidão sempre tenha sido minha amiga, eu estou deixando minha vida em suas mãos. As pessoas dizem que eu estou louco e que eu sou cego, arriscando tudo em um olhar. Como você me deixou cego de amor, ainda é um mistério. E eu não vou tirá-la da minha cabeça. Não se preocupe com o que está escrito em sua história. Contanto que você esteja comigo, eu não me preocupo com quem é você, de onde você é, o que você fez. Contanto que você me ama, quem você é, de onde você é. Não se preocupe com o que você fez, contanto que você me ame. Todas as pequenas coisas que você disse e fez, parece que estão gravadas dentro de mim. Realmente não importa se você está fugindo, parece que é assim que tinha que ser. Eu não me preocupo como você é, de onde você é, o que você fez, contanto que você me ame. Quem é você, de onde você é, não se preocupe com o que você fez, contanto que você me ame. Tanto que você me ame. Eu tentei esconder isso para que ninguém soubesse, mas acho que está na cara. Quando você olha meus olhos, o que você fez, de onde você é, não me importa. Contanto que você me ame. Eu não me preocupo como você é, de onde você é, o que você fez. Contanto que você me ame. Quem você é, de onde você é. Não se preocupe com o que você fez. Contanto que você me ame. Quem você é, de onde você é, não se preocupe com o que você fez, quem você é, de onde você é, não se preocupe com o que você fez, contanto que você me ame.